Olá e sejam bem-vindos ao 8º episódio do Obrigado Internet em modo isolamento. Obrigado a todos os que me parabenizaram na última semana, ainda estou bêbado, passado uma semana, estou muito grato. Não nos esquecemos também de quão especial foi a conversa na passada semana com o épico e eterno candidato Manuel João Vieira. Foi dos melhores momentos durante este isolamento, verdade? Verdade, Dias? Foi fixe. Acho que foi épico a maneira como ele cantou duas canções à viola. Estás animado, não é? Vicentina. Paulo, tu estás aonde? Eu estou a ir para casa, basicamente. Estás a furar a quarentena? Estás cheio de Covid já, Paulo? Eu ainda não estou cheio de Covid, mas posso vir a apanhar. Estás preocupado com isso, parece-me. Tenho que admitir, sou teu stalker, Alvin, estive a controlar... E trazer um bocadinho para casa, pá, não vinha tempo. Não, fui ter com os meus pais e está tudo bem com eles. E essas coisas. Foste ter com um grupo de risco, Paulo. Eu é que sou o risco para eles. Pois é, já agora, amigões, durante a quarentena. Qual foi, assim, a vez que vocês sentiram que estavam a pisar o risco? Ontem. Porquê? A vez que eu... Quando já estava perto de agora desta altura de desconfinamento, não é? Houve uma altura que eu fui ao Pingo Doce da Bela Vista, parecia que já ninguém queria saber, já estava tudo muito relaxado e foi assustador. Não, eu fiz o jantar em casa com um casal de amigos. Já na altura do desconfinamento. Ainda não apresentei os nossos amigões, convidados, mas já posso apresentar, até porque lhes faço a pergunta a eles, ao Alex e ao Ben. Alex, olá, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. Está tudo. Então, obrigado. Engordaram durante a quarentena ou não? Eu já mostrei que sim, engordei bastante, mas não vou mostrar para toda a gente que está a ver agora este stream. Ben, tu? Acho que ganhei um bocadinho de moves. Ok. Nada contra. Mas... Qual foi... É necessário sermos bem body positive e estar contentes e claro, claro. Eu estou bem contente, estás a gostar. Eu estou bem contente. Ainda por cima não vou à praia este ano, mas mesmo que fosse assim, tipo. Já à vontade. Yeah. Claro, acho que há uma divisão entre as pessoas que passaram esta quarentena. Há aqueles que na boa prosseguiam com ela durante meses, calmamente, e há aqueles que dizem que chegou a um nível insuportável. Vocês estão em que grupo? Naqueles que aguentavam mais dois meses ou não? Eu estou no grupo que gostava de não perder dinheiro e posso trabalhar a partir de casa, que eu não me chateio. Apesar do dinheiro não ser tudo, gostava que mentalmente a minha cabeça não fosse abaixo. Por isso, se calhar agora sim, de vez em quando. Eu acho que é bom não trabalhar de casa, mas é assim... É bom não trabalhar de casa, mas tem que ser isolados na mesma, do resto do mundo, estás a ver? Uhum. E okay, portanto, queres ir para o emprego e não ter lá ninguém, é isso? No escritório, não haver lá ninguém? É só ter que ir em casa, basicamente. Olha, fixe. É essa a tua rua? Já vou. É esta a minha rua, sim. Bela rua. Ele mora na Avenida de Roma, o Paulo. num belíssimo apartamento. É aqui onde levas o Ozzy a fazer cocó? É, exatamente. É a rua preferida do Ozzy. Já volto. Agora vamos ver o que as pessoas vão tentar dizer. Ah, está na rua, é de dia, está a dar à noite. Não... Pessoal, isto é gravado. Okay? Tu fazes agora a noite americana, está a fazer parte da tua volta. Mas... não? Oh, Paulo, se tu vais filmar a entrada em tua casa, eu vou-te explicar, é que se filmares, vamos ver a reação do Ozzy. Como é que será? Será que o Ozzy vai ficar completamente louco quando te vir? O Ozzy está aqui no carro. Ah, ok. Nosso maestro. E está a olhar para ti, ele está fascinado tudo. Contigo. Podes filmar outra vez, Ozzy. Vê se... o Ozzy está louco. E vocês, Alex e Ben, vocês gostariam... Como é que encarariam o resto do futuro? Imagina que hoje o António Costa vai mais uma célebre conferência de imprensa e que diz... que afinal se enganaram e que são mais dois meses em estado de emergência. Fizeram mal as contas, Centeno diz, peço imensa desculpa, eu fiz mal as contas em termos económicos e afinal são mais dois meses. Chegamos agora à conclusão. Qual é a vossa reação? Para mim, assim, eu não me importo estar em casa. Eu gosto de estar em casa, mas sinto falta de coisas que eu fazia que eu não posso fazer em casa. Pá, tipo, sabes aquele café bué da fixe que há, por exemplo, ao pé do Lisboa, por trás do Lisboa Vivo, tipo aquele café incrível. Ah, sim, sim, sim. Café com alma. Não, é um café bué da Chrome, que é tipo uma bica que custa 2€. É um disparate, mas é tipo o melhor café que eu já vi. É o... É inglês o nome daquele. Tu sabes qual é esse café? Tu sabes bem qual é por esse cima do cowork. Minha namorada trabalha lá por cima. Grande café. É um grande café, mas não sabes o nome, não é? A tua namorada trabalha em cima desse café, mas não és capaz de dizer o nome. O Alex é que está com saudades aqui. Vou ficar contente de experimentar desse café quando te virem falar. Mas para além desse café... Mas olha, a cena é, eu não quero estar a fazer publicidade gratuita aos títulos. Claro, agora... Sou como a Lilica nessas. Não fico a pensar que isto é parcerias, que eu não venho cá para parcerias. Parcerias é pagas. Pronto. Parcerias é pagas é muito bom. Parcerias é pagas, isso é muito bom. Sabes que os influencers, muitos deles não pensam assim. Parcerias claro que agora vou fazer publicidade grátis a cafés da moda e depois vou lá e cobro já agora. Uma bica. A vida não está difícil. A vida está difícil para todos. Aquilo é Royal qualquer coisa, né? Royal Ronas, não sei. Não sei. Ah, Royal Café. Eu acho que é mesmo Royal Café. Não é esse. Esse era dos hipsters de 2011, tipo, já foi. Esse era perto do teatro da Trindade. Esse era o movimento hipster, então. Por exemplo, Bacalhoeiro. Sim. Mas havia concerto. Pois é, havia concerto. Nós tocámos lá. Mas olha, eu ia dizer, a mim o que me custa nem é tanta parte de não sair de casa, é não poder dar concerto. Porquê? Porque eu e o Ben ganhamos a vida a dar concerto e precisamos de dinheiro para ir ao supermercado e fazer coisas da vida. Mas vocês também têm produzido mais agora, não é? Para outras pessoas. Tá, mais para nós, agora estamos mais focados. Então, deixaram de fazer, não é? Até como é que vão dar a volta? Está bem. Temos umas ideias e em breve vamos comunicar. Agora só fizemos um single novo. Aliás, está no YouTube. Havia uma introdução neste programa para contar a história desse single, mas o Fernando decidiu subverter mais vez este programa. Já lá vamos. Olá, eu vou apanhar aqui. Vais. Eu vou apanhar aqui o fio à meada. Deixa-me só dizer, como é habitual, estou acompanhado pelos meus sidekicks da amizade, Nuno Dias e Pedro Paulo, que de resto já falaram. Como já é costume, vamos à sessão de direito de resposta e vamos comentários da passada semana, para ver que coisas lindas é que andaram por aqui a escrever. Vamos então ao primeiro. O Diogo Mota diz... Dias. Queres que eu diga porque é um palavrão? Que merda de programa! Foi espetacular! Parabéns, tio Alvin. Eu agora, quando disse, não sei o quê, vamos ao primeiro. Diogo Mota, Dias, senti-me o professor da primária que está a ler um texto e que diz que todos os devem ler. Mas eu percebi que tu não querias dizer o palavrão, mas está-se bem. Não, é palavrão não, merda, tem uma palavra banal. Vale. O poeta da barbárie diz: o Manuel João esteve em Faf há uns meses e cuspiu-me num sapato. Uma bela recordação. Ok. Inês Velez diz: parabéns, Alvin, não estava mais que 30 anos. Não. Vocês estão a brincar, mas eu comprei uma daquelas balanças bastante sofisticadas e essa balança disse que a minha idade metabólica era de 31 anos. Fiquei muito contente. Aliás, foi a melhor prenda da universidade que eu tive. Parabéns, Alvin. Rui Santos. A minha idade metabólica é maior do que essa e eu sou mais novo. A sério? Estás melhor que eu, é assim. Tens que beber mais, Alex. Por acaso é verdade, eu gosto de beber, mas durante a quarentena não fiz e não percebo porquê. Como é que tu aguentas uma quarentena? Eu tenho bebido mais agora. Eu tenho bebido mais agora. Eu não tenho bebido mais, mas há dias que perco o controle. Eu vou começar uma coisa, que é: isso aqui não é chá nem é café, eu aqui tenho vodka. E o dia estava-se a sentir mal da gente estar aqui com umas minis. Eu estava a precisar de um fixe e fui buscar vodka. Pronto, sabe uma coisa? Para celebrar este momento que eu estou com os meus amigões, então um brinde a vocês. Olha, eu não estou a beber e eu não bebo durante o dia, é assim uma regra que eu tenho, mas depois à noite posso beber. Nós esperamos pelas 8 e brindamos. Vocês não acham que todos os programas assim de conversa as pessoas deviam estar a beber? As crianças deviam estar todas a beber. Acho não achas que é fixe? As pessoas estarem a beber? Somente o Rodrigues Carvalho naquelas mensagens de final de programa. Tipo, a beber meia garrafa de vodka. Mas imagina isto. Imagina que tu tens um programa igual a este em que uma das coisas era, tinhas sempre ótimos vinhos, estás a ver? Ótimos vinhos, tipo, os melhores vinhos para oferecer os convidados, sempre. E tu saías lá sempre. De quarentena. O vinho que gostavas mais, levavas uma garrafa para casa. Isso era muito bom para o convidado, era tipo. Ei, eu queria manter esse programa. Está aí uma premissa para um programa. É, nós, nós a jantarmos à frente, durante a quarentena. Fazíamos. Qual era o pior prato de quarentena? Pronto. Olha, uma coisa que eu vou fazer, acho que vou fazer esta semana, que é, há muitos, como é que se chama aquilo, aquelas cenas, de aqueles movimentos de, diz os 10 discos da tua vida, como é que se chama isto? Ah, não é? Sim. É correntes, uma corrente. As correntes que fazem isto. Há os 10 discos da vida, os 10 livros e tudo. Eu gostava de fazer uma corrente com as 10 coisas que nós aprendemos na quarentena. 10 coisas. Olá, Joana. Olha, o Dias mandou-lhe dar-te um oi. Um quê? Oi, um olá. Um oi, que seu leite. Ah, mas espera aí, agora que está bem. Continua. Mas 10 parte coisas. 2. 10 coisas que aprendemos na quarentena. O que é que eu aprendi? Olha, eu aprendi que é possível fazer ginástica em casa. Isso era possível antes. Sim, mas eu aprendi com a quarentena. Era uma coisa que eu não fazia e que agora vou começar a fazer. Eu aprendi a fazer pronto. Em casa. Pronto. A grande maioria das pessoas aprendeu. E eu descobri o cinema. Diz-me, Alex. E como é que fala lá da pizza com a massa de courgette? Pá, desisto, meu. Eu assumi que sou gordo e que não vale a pena tentar se enganar. Pá, fica fixe, mas parece uma lasanha, porque a base não fica consistente. É. Yeah. Olha, mas espera, peraí, aquele chefe, o Irmida? Agora... Hã? O Irmida? Não, ai, por favor, o chefe argentino. O Chacal. Bem, agora o Chacal é meu amigo, inclusive, agora o Chacal. Do nome dele. O Chacal tem uma pizzaria que é só assim de... Adoro. Sei lá, a pasta é de courgette ou de... De beterraba. Ah, exatamente. Yeah, e ao lado nós do café, muito, qual é que está a dizer? Exatamente, nós gostamos dessas pizzas também. Yeah. Fica mesmo ao lado do café. Pizzaria do Sr. Abel, adoro. Exato. Adoro essa pizzaria. Olha o Ben a fazer publicidade, vês? Não deve ser tão difícil fazer uma base de courgette. Não é difícil, tens que desfazer, tens que drenar a água, tens que meter ovos e queijo para depois solidificar. O problema é que não ficou muito bem das duas vezes que tentei. Mas é uma boa experiência, fica tipo meio lasanha, não sei, fica tipo uma quiche, mas se apurar, se calhar fica fixe. Mas eu tive um fã que segue o nosso programa que disse que fez de couve-flor. Eu não gostei porque tem um sabor muito intenso. Parece cheirar a pum, mas ele disse que ficou bom. Portanto, Alvinho, pode ser uma dica para tu treinares em casa para convidar garotas quando acabar o desconfinamento, ou garotos, não sei, pá. Tipo, há uma boa receita. Olha, há uma boa receita que a Joana às vezes faz, que é uma pizza que a base é queijo e amêndoa em pó. Portanto, a pizza já é com queijo. A base da pizza é queijo. É bem... Eu vi uma de frango, que se desfazes bué frango e depois levas o frango ao forno e depois fazes os toppings. Ah, nós não comemos carne, portanto. Mas para a banda pronto, é banda bom. Mas, é banda bom. Olha, com couve-flor rendue é tipo risoto. Uma vez fiz um risoto em que em vez de arroz meti couve-flor calado. Eu também tenho simulado arroz. Foi incrível. Pronto. Alvin, vamos ler o resto dos comentários. Não, eu tenho que fazer uma pergunta. O que é que vocês na quarentena fizeram? Ah, aprenderam. Olha, queres ver um exemplo prático? Foi, nós tínhamos filmado um vídeo para esta música que saiu agora, antes disto. Filmámos que em janeiro, Alex? Não sei. Em janeiro, sim. Filmámos em janeiro. E tive eu que editar aquilo e tive que aprender uma série de cenas que eu não sabia fazer para editar aquela cena. E deu um bom trabalho, mas olha, ficou fixe. Alex, e tu? O primeiro mês foi um mês do desespero. Foi aquele mês em que eu fiz lives quase todos os dias. Mas foi fixe porque, imagina, eu já não tocava guitarra todos os dias há muito tempo, então tive muito tempo agarrado ao instrumento. À guitarra, calma. E aproveitei também. Também. Aproveitei. Enfim, eu não vou comentar. Enfim. Eu vou comentar. Eu sou um homem casado. Tipo, está-se bem. Estou bem nesse departamento, mas está-se bem. Até parece que isso é desculpa. Uma coisa me invalida a outra, é. No meu caso, tipo, está-se bem. Continua a justificar, tá, Alex? Gente, está-se bem. Olha, eu não estou a conseguir ser ali, não é? E se tinha vodka, já está vazio. É só o que eu tenho a dizer. Mas olha, Alex, está-se bem. Está-se bem. Depois fiz imensas maquetes para o próximo álbum dos Dalvo. Yeah. Fiz várias músicas novas. Porquê? Porque nós não temos nada pronto, então temos que fazer um álbum do zero, porque já temos um deadline no dia 13 de novembro. Nós temos que ter um álbum já editado, quer queiramos, quer não. O álbum até já tem um nome, vai se chamar Somos. Como? Somos, exato. Mas músicas, que é bom, só temos uma, que aconteceu agora. Então vocês fizeram um total da Mas aqui um problema que é, adorávamos colocar a vossa música, mas se nós colocarmos a música, isto vai abaixo, ou não? Vai abaixo, não vale a pena, não vale a pena. Mas nós estamos aqui neste momento, nós metemos o link para o YouTube, passa aqui, e depois colamos os comentários. Olha, vamos. Não há nenhuma tática para fazer isto. Se vocês puderem meter nos comentários e fazer aquele pin no comentário com Dá para fazer, dá. Agora de repente na internet toda a gente entrevista a pessoa, mas depois não pode. Música, mas não se pode depois passar a música, já viste? É verdade, é verdade. Até no Instagram os lives vão abaixo se tu começares a tocar a música das outras pessoas. Mas olha, Ben, queres contar uma história engraçada sobre este vídeo? Conta lá. Que, imagina, porque é que o vídeo neste momento tem menos visualizações do que no dia do lançamento? Queres contar essa história? Então, isso é possível. Então, é a cena que eu estava a dizer, a curva de aprendizagem. Como... Nós temos um amigo nosso que é nosso videógrafo, que anda connosco na estrada, filma e edita as filmes todas. Agora, shout-out, João Descalço, que tem o melhor nome, o Descalço. E então, o que acontece? Com esta cena, normalmente eu vou estar com ele e ele ajuda-me a editar as cenas. Ele percebe muito mais disto do que eu, porque este vídeo tem muita pós-produção. Pá, e o que é que aconteceu? Tive que eu aprender a fazer aquela cena do zero, aquilo era relativamente complexo. E quando chega, pá, 2 dias antes do vídeo ter que sair, tive 2 dias de total lei de Murphy, tipo, tudo podia correr mal, sempre a correr mal. Não, não dormi 2 ou 3 dias, dava erros, tipo, não percebi nada do que é que estava a acontecer. Crachava. Depois um gajo quando está a fazer... É preciso fazer renders, que é uma cena que demora by the time. E quando um gajo está sem dormir, não pensa. Claro. Tipo, a cena mais simples é só pôr daqui para ali. Tu ficas, mas o que é que eu estou a fazer na minha vida? Mas o que é que eu estou a fazer? Então o que é que acontece? Acabei aquilo... O vídeo é fazendo aqui. Íamos fazer uma estreia, já tínhamos dito com a Rita, que faz a nossa assessoria de imprensa, vai sair este dia a esta hora. Vamos lá fazer um premiere no YouTube, vamos fazer um live stream no Instagram, as cenas do costume. E o vídeo vai para o YouTube literalmente 35 minutos antes da hora marcada. Vai para o YouTube, nós sem sabermos se aquilo vai correr bem ou não. E há uma particularidade que é quando tu fazes um premiere no YouTube, o primeiro stream, o vídeo vem com uma qualidade bué da má, tipo 420. Mas isso é se não tiver feito o processamento, não? Não, é sempre assim. Okay. E eu pensei, ok, está-se bem. Aliás, nós ainda fizemos uns 2 ou 3 uploads até aquilo acertar. Isto está horrível, mas deve ser por causa dessa cena. Pá, aquilo acaba, só começamos a receber mensagens de amigos, tipo, o vídeo está artístico, tipo, está uma cena assim. Está esquisito. Pá, estamos a fazer o live, ficamos mais uma hora ou duas eu e o Alex a falar, pá, depois vou ver aquilo no dia a seguir, e está horrível, está tudo comprimido, tudo esquisito, e o que é que está a acontecer? Pá, eu fiquei com ansiedade, eu sofro de ansiedade, mano, eu fiquei o dia todo a bater mal com aquilo, tipo, finalmente dormi um bocado, que ajudou, mas fiquei, pá, não consigo. E depois não é só isso, tipo, é que há mais pessoas que trabalham connosco, por trás da cena, pá, e também os é o bom anões, nome... não é? Os 7 anões. É o bom nome deles. Os anões. É o bom nome porque, deles que fica ali. Anda a ver uma série fixe de anões. Anda a ver uma série fixe de anões que dá na SIC. Qual série? É Little People, que são 5 ou 6 mulheres que vivem em Los Angeles. 5 mulheres. Ah, eu acho que Epá, e é mesmo muito bom. Mas pronto, desculpa ter cortado o pensamento. Mas espera, só para terminar este parênteses, porque eu agora fiquei curioso. Desculpa, Ben, peço desculpa. Mas assim, Caras é tipo o novo TLC? Começa às 14h40 e é a série delas em Los Angeles. Ok. Epá, e é mesmo, é fantástico. As séries que vocês andam a ver? Olha, vi o documentário do Miles Davis, é incrível, Netflix. Também já vi. Adorei. Curtes jazz? Eu esta semana vi o Unorthodox, a série sobre os judeus ultra-ortodoxos, e é bem recomendável. Eu só 4 episódios de Alex Rápido. Você. O que é que vocês viram? Viram alguma coisa? Sim, tentado a ver a mesma coisa, por acaso, não é? Unorthodox? Não, essa eu já vi também. Ah, sim, eu também. Black AF. E o Community. Community. Também estou a ver essa, mas ontem comecei a ver tudo. Uma... Pá, comecei a ver uma que é produzida pelo qualquer coisa Murphy, o Ryan Murphy, que é o produtor do American Horror Story, do Glee e do The Politician. Há uma série que se chama Hollywood e é sobre os primeiros tempos do Hollywood. Ah, já ouvi falar dessa série. E é incrível, é ridículo o quão bem feita aquela série, pá, a forma como é filmado, o guarda-roupa, o casting, é ridículo. Yeah. Eu agora estou sem série, sabes? Tipo, não tenho nada, tipo, não estou a ver nada. Eu acabei de ver o Matt Kominsky, que ainda não tinha visto, vi a segunda época, gostei bastante. O Michael Douglas e o Alan Arkin, está fixe. E o outro bacana. Olha, e não viram o show do Seinfeld? As pessoas dividiram-se muito, houve quem não achasse piada nenhuma. Eu odeio stand-up. O Marco achou piada, as outras pessoas não. O resto do mundo não achou. Mas o Seinfeld está um bocado de baunilha nos últimos dias. Bege. É um bocado bege, já. Yeah. Tipo, não tem assim, não faz nada que seja. É só, faz humor de velho, mas não é muito. Não é nada de inovador, já. Pá, pior crítica de sempre. Faz humor de velho. Seus velhos estão a ver isso. Basicamente, ele pegou no humor dele e adaptou-o para. É humor de observação, não é? Só que ele agora é. E vou na rua, está tudo a mexer no telemóvel. Pá, qualquer pessoa velha faz esse comentário, não é? Então, o Seinfeld é uma daquelas bandas dos anos 80 que ficaram parados 20 anos, depois voltam e fazem um disco como poderiam ter feito há 20 anos atrás. Sim. Olha, a série de Jordan é fixe, o Last Dance, para quem mesmo não gosta de basquete. Gosta de basquete, consegues ver os bastidores de uma equipa e perceber os feitios dos animados, segundo o Jordan, não é? Sim, mas isso, por exemplo, foi aquela cena da cocaína. Sim. Essa história foi totalmente deturpada. A história foi... Não era assim como ele contava. Tipo, então como é que era? O que aconteceu... A história da cocaína foi no primeiro ano de rookie dele, isto é, o primeiro ano da NBA, não foi no ano que ele ganhou os títulos todos. E o jornal Record deturpou totalmente a notícia. Mas à partida não foi por isso que ele ganhou os títulos também, não é? Não é uma das características da cocaína, é fazer ganhar títulos de basquetebol, acho eu. Aliás, nos tempos atuais, uma das grandes especialidades é justamente a deturpação daquilo que... Sim, que acontece. Houve uma coisa cá em Portugal, não é? Que foi que fez correr tinta, que foi a aula suposta do Rui Tavares mas isso é um desvirado, amigo. Não estragues a nenhum. Ah, pois é, não podemos. Ora, vamos seguir em frente. Posso fazer uma pergunta? Claro, que eu estou curioso para saber qual é a vossa opinião sobre. Não sei se já viram The Midnight Gospel. Não vi. Que é aquela série. Não tenho opinião, portanto não vi. Eu guardei no Netflix para ver. Yeah. Ah, eu quero ver, vou ver. Guardei, pus-me os favoritos para ver. Eu costumo ver algumas animações e estou... Eu ainda há bocado estavam a falar do que é que fizemos nesta quarentena e eu estou a aprender mais de motion graphics e animação. É a cena que eu tenho tentado. Fixe. E já evolui bastante, é bué difícil. After Effects, essas coisas, é bué difícil. Eu tive no After Effects estas duas semanas que estou a morrer, sei lá. Alvin, o que é que aprendeste esta quarentena? Eu estou quase há um ano e continuo meio burro, estás a ver? Alvin, é muito difícil. Alvin, estás aqui. Olha, o que é que eu aprendi? Mas quero ver. Quero ver. Vi muito cinema, não vi muitas séries. Aprendi o Fellini. O Fellini, já o disse. O Bergman, também vi coisas. E não é assim tão intelectual, estás a ver? Eu acho que a ideia que eu tinha é que aquilo era muito chato e não foi. Mas sobretudo o Fellini conquistou-me. E o que é que eu... aprendi também que esta história do confinamento faz com que eu chegue à conclusão de que a prisão domiciliária não é um castigo tão pesado. Não é. Não é um castigo pesado. Não é. Estás a considerar cometer algum pequeno delito. Mas imagina estás em prisão domiciliária sem internet. Yeah. Mas é que eu não sei se a prisão domiciliária inibe. Imagina o confinamento dos anos 90. Há um tipo que é o criador do Tugaleaks, que ele foi acusado de qualquer coisa e foi obrigado a ficar sem internet em casa. Não é que o Pinto não pode usar a internet, por exemplo. Estás proibido de utilizar a internet. Tipo, o mundo continua tudo igual, mas tu estás proibido de usar a internet. Exatamente. Yeah. É um belo castigo. O que queres fazer? Mandavas depois para os correios? Então, mas, é que é pior ser proibido usar a internet do que estar em prisão domiciliária. Eu também acho, eu concordo. Como é que será? Imagina, a vida do Rui Pinto, não é? Ele não pode mesmo usar a internet. Como é que ele faz para, sei lá, ver uma série? Como é que ele faz para se ele facilmente em 2 segundos conseguir ter qualquer série, não é? Ele tem não que ir às casas de vídeo do Rui Pinto jamais assinaria o que quer que seja, não é? Pá, tem, como é que de repente diz assim, olha, tens que assinar nudes, Netflix para teres nudes, internet, nudes, pá, ele tem TV Cine, ele tem certeza que teve TV Cine agora, ele reservou o TV Cine, como está nesta altura. Pornografia, como é que ele pode ver? Tem que ir ao videoclube, diz assim, olha, vim aqui buscar. Ai, não tem, mas já não há videoclubes. Pois, mas ao videoclube da volta. Tem que comprar um DVD. Tem que comprar, imagina, o Rui Pinto, para ver pornografia, tem que comprar um DVD. Tem que mandar um. Vai à Feira da Ladra. A Feira da Ladra é uma banca. Clube da box da TV por cabo. Exato, é? Também dá. Exato. Mas eu não sei se ele tem direito a acesso a uma box como não tem acesso à internet. Não sei se consegue sacar os filmes. Olha, queres apresentar os nossos convidados? Ainda não apresentaste. All right. Vamos apresentar a meio do programa. Ora bem, obrigado pelos vossos comentários. Ainda me estou a referir aos comentários que há pouco aqui revelamos. É sempre bom saber que contamos convosco, amigões. Hoje contamos com alguém que poderá bater em breve o número de presenças no Obrigado Internet. Foram convidados em 2015, em 2018, e agora contamos mais uma vez com um dos membros, neste caso dois membros, de uma das bandas pop mais fixes do panorama nacional. Com uma forte paixão pela internet e com um single novo para um disco que irão lançar em novembro, deem as boas-vindas ao Ben e ao Ben, desculpem, ao Alex Alba Teixeira e ao Ben Monteiro dos Alba. É uma conversa, uma onda. É uma conversa boa onda. É tanto uma conversa boa onda. É mesmo uma conversa boa onda. Olá, muito obrigado. Ok, perceberam o que eu estava a ter de errado, não é verdade? Mas contem-nos lá. Que coisas. Contem-nos lá coisas. Então eles estão fartos de contar coisas. Espera aí. Olha, eu só quero temos dizer que buscar uma coisa. Ou isto e aquilo. Antes... Nós temos aqui um jogo novo. Sabem que agora nós estávamos aqui a falar. Eu tive uma ideia de uma nova rubrica para este programa, mas tive agora, vou revelar já, que era todas as semanas termos um top 5 de coisas, estás a ver? Esta semana podia ser o top hipster, estás a ver? Que era cenas com os hipsters, não é? Quem é que está em quinto, quarto, terceiro? Estás a ver que todos os hipsters deviam estar a ver isto. Mas ainda há hipster? Exato, era isso que eu ia perguntar. Ainda há. Como é que é ser um hipster em 2020? Eu estou pós-hipster, pós-hipster, aos pós-hipsters. É post-hipster, não, nem é o pós-hipster, é o post-ironic. Post-ironic. É um bocadinho como usar i5 ainda em 2020, ou Facebook quase. É isso, faz ser isto. Não, é pior. É pior? Pior, é pior ainda? Não, estou a gozar. Porque usar i5 é post-ironic, lá está. Ah, ok. Ok. Pessoal, vai lá porque agora... é meio na tanga, mas é divertido. Post-ironic é tipo é na tanga e a série ao mesmo tempo. Ou seja, já é tipo, já não é tipo irónico, já é para além disso, porque o pessoal já gosta mesmo porque tem uma certa nostalgia, estás a ver? Exato, concordo. Yeah. Olha, deixem-me só dizer que nós temos aqui um jogo novo que se chama Isto ou Aquilo, ok? Nós damos do top. Vocês já têm que dizer se querem isto ou aquilo, como o próprio nome indica. Ui, combinado? Estão preparados? Não é nada difícil. Portanto... Vamos a isto, amigões? Tu chama o rei ou converges? Aí não consigo escolher. Ben, é difícil. Eu acho que diria Converge só porque, tipo, sem Converge, se calhar não ouvia o Touché Amor. Eu concordo. Sim. Ok. Próximo. Pisa, eu perguntar a próxima. Pisa ou Francesinha? Francesinha. Francesinha. Mas se bem que imagina. Existe pizza de francesinha. Imagina, até lá é pizza, já inventou pizza de tudo. Imagina que inventam uma pizza de francesinha. Essa ideia é vencedora. A francesinha é a ideia vencedora. Digo já, ideia vencedora do programa. Não acredito que outra venha tão boa quanto esta. Mas Ben, tu, pizza ou francesinha? Isso. É porque a francesinha é tipo a pizza dos portugueses, não. Portanto, é... É sim, não é bem. Não é bem, a pizza é aquela pizza... É uma entrada. A pizza em Itália é uma entrada, não é um prato tipo como tu comes cá, não é? Yeah. Eu não sei se eu... E o animal comer uma francinha para a entrada, dou-lhe os meus parabéns. Okay. Vamos, um dia vamos jantar juntos, Pedro Paulo. Vamos fazer assim, eu acho que vamos dizer francinha, francinha, porque se calhar por sermos de Lisboa e não comemos tantas vezes, não é tão acessível como uma... Opa, eu acho que isto aqui, há aqui uma dúvida que é, ok, tu certeza comes mais, assim, se tu fosses comer, mais vezes ias comer pizza, mas é mais especial comer uma francinha. É verdade, portanto estamos à francinha. Há muitos sítios em Lisboa onde se pode comer uma boa francinha, Dias, para além da casa do Dias. Ai, calma, Alvim, tu podes dizer tudo neste programa, mas há certos limites que vão cair nos comentários, sabes? E já passaste agora um limite lá. Não se pode. Aquela atenção lá do perto do Campo Pequeno. Norte. Espera aí. A Rua da Madalena também. Casa Velho Macedo. É assim, eu já comi francinhas em Lisboa, mas não é tão mais, pelo menos. Há aqui uma na Angelina Vidal? Não, não é Angelina Vidal. Damasceno é Monteiro. Espera aí, como é que se chama aquele que é de Famalicão? Que é muito conhecido. O Dote. Não, o Dote é o Marco, exatamente. O Marco agora é do Dote. O Marco das Francinhas. Ah, é? É o Boémia, o Boémia da Damasceno Monteiro. É isso. Mas só para terminar, para mim, Francinha é sinónimo de estar no Porto, que é uma cidade que eu adoro. Portanto, Francinha. Okay. E é meio mágico estares no Porto e ir comer uma francinha. É boa. Fala o sítio onde vocês vão. Mas para mim, Tiago? Não. Eu vou a vários, agora descobri um novo. Golfinho. O Golfinho, exatamente. Eu nunca fui ao Golfinho. E nunca mais deixei de ir ao Golfinho. Um dude do Uber disse, olha, a melhor francesinha é no Golfinho. Só a gente diz que a melhor é aqui, ó. Sim, mas o golfinho é carismático, tem porta-chaves à venda com golfinhos. É verdade. O senhor é incrível. Mega simpático. E é assim meio à antiga. É mesmo ao lado da duela. Tem porta-chaves à venda com golfinhos. Sim. É mega fixe, porque é mesmo, basicamente, imagina. O senhor mete-se contigo, sabes? Mesmo à porta, o senhor goza contigo e... É só um balcão e meia dúzia de mesas. É bué da fixe. Parece-me ser um sítio bué da bom para o Covid, digo-te já. Olha, estás a ver? O Ben a estragar uma experiência. O top devia ser top 5 de sítios para apanhar Covid. Estás a ver? Isso é que é. Time-out de Lisboa. 10 sítios, time-out de Porto. 10 sítios para apanhar Covid. Tenho aqui... O mapa. Tenho aqui... Dizer, o mapa com os sítios onde mais se apanhou Covid. Olha, tenho aqui não 10 dicas para apanhar Covid, infelizmente, mas tenho aqui uma pergunta que é o próximo isto ou aquilo, que é Michael Jackson ou Justin Timberlake? Michael Jackson, mas o Michael Jackson perdeu o stock depois daquele documentário, mano. Um gajo fica. I know, mas eu estou a pensar na obra do artista. Claro que ainda podem fazer um sobre o Justin Timberlake e depois. Estas perguntas que estás a dizer agora. Então e agora? E agora? O que é que vocês respondem? O quê? O Michael Jackson foi um revolucionário. Sim. E o Justin Timberlake. Não. Imagina o que é que era pop. Imagina o que é que era a música pop sem o Michael Jackson. Não era. Agora imagina se o Justin Timberlake era mais ou menos a mesma coisa. Era possível. Imagina a vida daqueles miúdos sem o Michael Jackson. Então, estou a sentir mal. Era boa. E agora? Menos, eu não quero comentar essa cena. Não quero comentar. Epá. Queres abstrair-te da realidade, não é, Alex? É bué. Sim, desculpem. Eu aqui vou ser má pessoa e não quero pensar nisso. Então... Não vais chamar a pessoa, ele não foste tu que foste a má pessoa. Que foi uma eu estou assim mesmo, já estou mas já ouvi dizer que é mau. Mas eu não vi assim, o documentário. Eu não vi o documentário. O documentário que é mau. Ah, não viste? Não vi. Não, já ouvi dizer que é mau para o Michael Jackson. Não, é mau? É. Mau é. Mau é simpático. Mas sem o MJ não havia Timberlake, porque o Timberlake foi o Michael Jackson dos tempos dele, portanto. É verdade. Olha, o Kanye West foi o Michael Jackson dos tempos dele. O nosso amigo Pedro Santos tinha uma ideia incrível, que era todas as pessoas, todos os seres humanos virem equipados desde nascença com uma caixa negra. E o objetivo era justamente este. Assim nunca podia haver biografias nem documentários falsos, não é? Porque a caixa negra dizia, calma lá, está aqui a caixa negra, isto não é verdade, não é? Eu acho muito bem. Um chip no cu. Ah, pá, não era bom todos terem uma caixa negra. Não, está aqui... Está aqui. Sabe uma coisa que eu tenho adorado? Uma biografia que eu tenho adorado, que é o programa novo do Nuno Dias, o Dias de Merda. Já ouviram? Já. Daí eu ter feito a pergunta da pizza de courgette, porque foi que eu descobri que ele fez a pizza de courgette. Tem que ver isso. E eu ouvi 4 episódios, ouvi os primeiros 4 de seguida e fiquei com pena. Eu fiquei genuinamente com pena. Eu mandei-lhe uma mensagem do género. Pá, bro, tipo, ouvi o teu podcast. Porra. É genial, meu, é genial aquilo. O episódio tem 2 minutos e a música é 1 minuto e meio. É verdade. É incrível, realmente. Isto faz-me lembrar uma cena, que é... Saiu aí uma cena a dizer que o pessoal quer ouvir músicas bué alegres. Eu não acredito nisso, mano. Eu acho que ninguém tá para isso neste momento. O que é que vocês acham? Está fixe, meu. O pessoal não está deprimido. Yeah, mas acho... Não está, mas também está deprimido é não ter emprego. Mas coisas. Mas continua mais tempo nesta situação. Não quero músicas alegres. Não vou, não quero escamotear esta realidade. Ah, mas então não é música deprimente, meu. Foda-se, não é deprimente. Não é deprimente. Mais para não a força, é deprimente. Uma coisa não é energética, é outra coisa é feliz. Não, agora tens de fazer músicas bué. É a mesma coisa que posts de influencers, tipo a pôr em posts que já têm não sei quantos. É aquela coisa. Isto é real. Isto é real. As deprimidas começam a dançar e vão para o Carnaval do Rio. Pá, estão deprimidas, não podem fazer isso. Isto é mau, mas há coisas bem piores. Mas nós estamos confinados em casa. Coisas piores é que uma pandemia mundial pode, sei lá. Alvin, tu estás numa pandemia, mas tu tens de comer e consegues pagar a tua renda. Há muita gente que se calhar não consegue pagar a tua renda. Não pode, não é? Olha, agora Alvin, é relativizar, agora vou-te pôr on the spot. É relativizar. Pior do que isto, imagina que tu estavas na Síria e, tipo, na altura em que aquilo está tudo a arrebentar, era pior. Era pior. Para cá, para aí, não, era pior. E estar na Síria com uma pandemia em cima também. Ainda deve ser pior, não é? Agora, estares na Síria com uma pandemia em cima e sem teres francesinha, Michael Jackson para ouvir nos fones e internet. Pronto. E o que é que tu pensavas? Olha, sei lá, sabe o que é que eu não percebi? O Nuno Dias estava mais confiante esta semana e eu depois apercebi que ele trabalha, já viu o cabelo. Deve ser por causa disso, ele está assim mesmo com uma ginga diferente. É isso, é dia. Na quarta-feira fui cortar o cabelo e foi uma experiência muito fixe. Entrei no barbeiro com máscara. Não sei onde é que está a minha máscara, mas pronto. Mas estava lá, estava toda a gente de máscara, tirando a outra pessoa que estavam a cortar o cabelo, que estava sem máscara. E agora eu já consigo ficar também mal disposto por estarem pessoas sem máscara. Mas à partida não é possível isso. A pessoa não deveria estar sem máscara. Olha a minha máscara. Pois, a pessoa que cortou o cabelo que está com máscara. Já, Dias, parabéns. Certo, você tem vindo da China. Mas que é bem contente. Não, foi uma amiga da Patrícia que faz tipo estas coisinhas. Essa que é capelana, parece. Muito giro. A minha é uma folha de alface. Mostra. Mostra lá. Não tenho, estou a gozar, não é? Não viram o vídeo da pessoa com a folha de alface? É uma folha. Sim, era uma couve. Era uma couve. Uma couve. Eu não vi isso. Eu não vi. Já tudo, não é? Uhum. Olha, esta semana disseram-me que aquela senhora dos apanhados da TVI é que tinha razão. A que dizia, eu sei lá se são os chineses. Era olha, tipo no Bibi. Alvin! É pá, vá lá! Alvin! Não estou a brincar! Estou a brincar! Olha lá, faltam duas. Faltam duas. Qual é que sim, agora, isto é dia. Eu vou dizer outro. Dias. Grimes ou Madonna? Epá. Posso responder? Responda tu, Dias. Madonna? Então, mas já agora, vocês já sabem dizer o nome do filho da Grimes? Eu não sei. Eu tenho a melhor história. Eu fui ao primeiro concerto cancelado. Eu fui, estava no mestre e recebi uma. Não fui, a cena foi bué da fixe. Eu fui ao Coliseu e fiquei tipo e vi toda a gente desiludida na fila e fiz as melhores stories que a internet pode ter, que é tipo comunicado a dizer: olha, lamentamos, mas não vai haver concerto, dói-me os joelhos. Olha, e é a vida, paguei 200€ para quê? Para nada. Não devolver o dinheiro? É, mas, cara, obrigado, Madonna. Claro que volveram. Não. Olha, cá está ali que está com aberrado. E ela teve no dia anterior numa festa, não é? Sim, pois foi. Isso aconteceu. Mas a verdade, ela já tinha dado para aí 3 concertos de seguida e ela já tinha cancelado uma série de concertos até nos Estados Unidos antes de vir para a Europa. Ela é uma velha e a dançar como ninguém. Ela é uma velha. Sim. Ela tem o quê? Já deve ter mais de 60 anos, não é? Tem. Eu não me imagino com a idade dela e a dançar daquela maneira e a fazer aquilo tudo. Eu nem com esta idade me imagino a dançar como ela. Então, acabaste por não ver a Madonna, é isso, Alex? Não vi, não, nunca. E a minha cena era: eu vou comprar este bilhete para dizer que pelo menos uma vez na vida eu vi a Madonna e não aconteceu. Portanto, eu nunca na vida vi a Madonna. E tu não tiveste interesse em ver a Madonna por 200 euros? Não. Não, perentório. Não. Not my demographic. Gosto bué dos discos antigos da Madonna. Gosto mesmo, cresci a ouvir, tipo, pá, convosco deve ser semelhante, pá, aquilo tu ouves aquela, em particular as músicas mais antigas, tu ouves aquilo, leva-te lá para um sítio, para um espaço e para um tempo, mas a certa altura, depois do American Pie, para mim... Não... Pois, fechou. Olha, vamos à última. Esta é a última. É, atenção, Alex e Ben, a última é Igreja ou Netflix? Desculpa. Igreja ou Netflix? Igreja Netflix? Netflix, meu. Agora o peso disto é filho de pastor, filho de missionário. Olha, você vai lá. Deixa-me dizer uma cena que é bem importante. Nós crescemos na comunidade evangélica em Portugal. Em particular, quando és filho de pessoas que trabalham no ministério, é muito mais complicado. E nós crescemos com um trauma que é não ver os desenhos animados de domingo de manhã. Só vimos os de sábado de manhã. Portanto, é assim um trauma gigante que toda a gente cresceu nessa cultura quando pode, tipo, man, já são pós-adolescentes ou adultos e veem veem os desenhos animados de manhã. Mas é a Netflix. Mas olha, para mim assim, há duas razões, que é a cena fixe da igreja, eu tenho isso nos concertos dos Dalva, que é estar com bué da gente e convívio e ganda festa. E a igreja evangélica dessa cena que é ganda concertão. E há outra cena que é o mais irónico, é eu deixei de ir à igreja, mas agora com a quarentena comecei a ver a igreja em live stream hoje, tipo, ou seja, todos os domingos de manhã eu vejo no mínimo duas igrejas diferentes em live stream. Olha, agora vamos para os nossos virais da semana. Não vais. Não, porque... não. Não, ler o guião. Vamos para outra rubrica que é basicamente nova. Que é famosa já. Que se chama Isto Só Vídeo. Temos um programa novo todas as semanas. A edição desta semana, Isto ao Vídeo, traz novidades, traz pelo menos 3 vídeos novos. O primeiro é este, que vamos ver. Atenção. Ai, este vídeo. Há de um macaco, meu dia. Ei! Este vídeo é incrível. Pois é, amigos. Isto é onde, meu? Não sei, mas é incrível. Isto é um macaco, basicamente, a tentar se recuperar uma criança. De criança, moto. O gajo vem de moto, mano. Ele vem de moto. Vamos ver outra vez o vídeo. Vamos ver outra vez. Ele vem de moto. Mário, vamos ver outra vez. Espera aí. Vamos lá ver aqui. E vai. Olha lá, na Tailândia. Vem de moto, vem de moto. É genial. Isto é genial. Um macaco sequestrador. Isto é incrível. Havia os motorbikes. Eu acho que a música parece o Elmar Suliman. Enfim, parece o Elmar Suliman. já estamos mais próximos de ver um porco andar de bicicleta, não? Sim. Acho que o próximo vídeo também. O próximo vídeo não é isso, mas é quase igual. Outro. Escolha de Nuno Dias. Nuno Dias. Vamos ver como é que estará o cérebro do Nuno Dias através dos vídeos que ele escolheu. Vamos ver. Isto é o quê? Isto é onde, meu? Isto é em Braga. Eu acho que é em Braga. Não. É Moda Lisboa 2021. Eu acho que isto vai bater bem forte. Acho que Moda Lisboa no próximo ano vai ser Moda fortíssimo. Lisboa 2021. Eu quero este outfit, eu quero este look. É lá de cima. Gosto imenso. Vamos ao próximo. Terceiro vídeo. E último. O último é polémico. Ai, não tem nada. Yes. Tem que ser com som. Foda-se, quem é que me está ligada por todo o. Estou-me com isto. Deixa-me só ver mais uma vez. Foda-se, quem é que me estava ligada por todo o. Isto é um flagelo dos. É um flagelo dos lives, do Instagram. Deixa-me só dizer que isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer um. Vai acontecer. Mais dia, menos dia, isto vai ter piada. Vai acontecer. E eu acho que quando isto acontecer, acho que todos os artistas deveriam imitar a Carminho, ok? E fazerem começar logo a rolar o vídeo em que nós dizemos: opá, foda-se quem é o caralho, não sei o que estás a ver. E, exatamente igual ao que ela tenha dito. E pá, vários artistas, tive 40, fazerem exatamente assim. Eu acho que os amigos devem, sempre que houver. Imagina que és tu, Alex. Um live. Todos os amigos devem fazer um vídeo a fazer exatamente o que disseste. Estás a ver? É a minha solução. Imagina que há um artista que um gajo não curte e está a fazer um live e está a correr bem, ligas para o gajo só para sabotar assim. Mas eu acho que a graça disto é a humanidade disto. É que sim, concordo. Nós revemos neste comportamento, estás a ver? Tipo, era a pessoa está a tentar fazer uma coisa e fica não irritada. Isto ia ser uma cena de caras. Olha, era exatamente o que eu ia dizer. Como se diz no Brasil, Carminho é gente como a gente. É, exatamente. Eu tenho uma pergunta. Vocês já têm uma música para o próximo álbum, mas. Sim. O último álbum foi o Maus Êxitos, editado em 2018. O que é que mudou neste último... Pronto, para além desta situação nos últimos dois meses, que nada tem a ver com aquilo que vocês fizeram, mas o que é que mudou? Ou o que é que vos vai influenciar? O que é que vocês fizeram neste último ano e meio? Para o próximo disco. Para o próximo disco. Uma das coisas que nós queremos... Um dos objetivos que tínhamos para este álbum, mesmo antes da quarentena e do isolamento social... era tornar o álbum mais colaborativo. Ou ser o álbum da amizade. E chamarmos os nossos amigos para colaborar com nós. Olha, deixa-me só dizer que agora temos que ir para os virais da semana. E vamos rápido. Vamos para eles. Vamos ao primeiro viral desta semana, Trivela no Cabeça de Geleia. Bom, acho que deve ser o dia de ler este primeiro. Esta semana o Cabeça de Geleia, líder de um partido presente na Assembleia da República e que nem deveria existir segundo a Constituição Portuguesa, entrou em choque com a comunidade cigana e Quaresma, o nosso Mustang de Ouro, deu uma lição de humanismo e sensibilidade para aquilo que é um discurso de ódio e de segregação social. Quaresma, atualmente a jogar na Turquia, repudiou o populismo racista do Cabeça de Geleia e disse que a vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros. Portanto, tem sido uma constante do Cabeça de Geleia, não é? Tipo, olha, aí está. É exemplo do que disse com a Carminho, em que nós todos nos devíamos solidarizar com a Carminho, repetindo, acho que devia haver uma... Sabem aquela fotografia de equipa, de plantel de equipa? Onde aparecia o Quaresma e todos nós ao lado assim em pose futebolística, assim ao lado do Quaresma depois destas declarações. Uma coisa que eu reparei é que se virem bem, os jogadores da seleção não tiveram bem ao lado do Quaresma e deveriam ter estado. Isso é triste, porque isso é verdade, porque os jogadores, ninguém teve coragem de chegar à frente. É verdade. E deviam ter. Nem um. Os jogadores e nós todos devíamos ter. Bem, eu acho que vi muita gente a dar o apoio ao Quaresma. Mas era isso, era criar um plantel como se fosse a seleção, já que faltou a seleção e os jogadores, todos do lado do Quaresma, e acho que todos estamos... É inadmissível o que está a acontecer neste momento por este gajo. Passou abril, passou 1 de maio e já está a ficar muito frio neste país. Alex, e bem, como é que vocês reagem com este tipo de personagens a aparecerem na nossa sociedade? Não é só na nossa sociedade, não é? Isto é... Sim, é, em geral. Mas quem é pessoal? Então, nunca... Pelo menos que em Portugal é uma novidade, quase. Por exemplo, eu tenho este ar que ninguém percebe bem de onde é que eu sou, ou seja, etnicamente ambíguo, e há pessoal, depende se tenho barba, se não tenho barba, whatever, mas já às vezes sinto na pele uma outra coisa. O Alex, sendo africano, tipo, de gema completo também, pá, sei lá, este é o tipo de coisas que tu... vês acontecer lá fora, ou estavas a ver acontecer lá fora e parece que é um filme e isto nunca vai acontecer aqui, e de repente vês está aqui um gajo que está a fazer exatamente, está a seguir o playbook de outros cabeças de leia, né, para aí fora, e tu vês, não, a sério que isto está a acontecer aqui desta maneira, e depois perceber que... E ver as pessoas a tropeçar nisso, não é? Yeah, e perceber que, não, mano, e a cena típica deste tipo de personagem é que é o mesmo personagem, né? Tipo, o que vai ofender mais gente é aquilo, então agora estou ali, agora não é, é o outro lado, então agora vou para ali. Tipo, o mais me custa neste momento, e quando eu ouço isto, é a falta de compaixão do resto das pessoas. Tipo, ele dizer aquilo, há várias pessoas que dizem merda. Sim. Um político dizer aquilo e não haver compaixão das pessoas na nossa sociedade, isso é que é bastante grave. Foi o Quaresma, mas acho que tem que haver mais pessoas a mobilizar-se para fazer ver este ponto de vista que não é o mais correto. Ben. Eu acho que isso revela uma frustração. Quando uma pessoa está frustrada, man, a palavra em inglês, né? You vent. E nunca vai para o sítio certo. Eu acho que isto é uma espécie de frustração coletiva, meio geracional, e é um bocado, a cena sai um bocado sem direção, tipo tiro de caçadeira. The shit it's the fan. As pessoas no fundo, o pessoal mais velho em particular, tipo, o pessoal da idade dos nossos pais, no fundo nós sabemos que são boas pessoas, tipo, tão frustrados é com uma série de outras cenas. Eu, com o meu padrasto, às vezes tenho um bocado deste tipo de conversa, e que é uma pessoa amável, adorável, mas é preciso. Por ser eu, se calhar ele dá-me esse desconto. Olha, então vê as coisas de outra maneira. Portanto, eu sei que muitas pessoas não é por mal. E pessoas com uma cabeça de geleia, né? Tipo, sabem que isto é low-hanging fruit, né? Tipo, sim. É bué da fácil bater naquele botão e vai mobilizar esta gente a ir atrás desta cena. É um bocado... Verdade. Para mim há um lado um bocado triste, que é sentir que, de facto, nós é que já estamos a ficar velhos e já estamos a... Nós é que estamos quase, às vezes, ter que estar a ter este papel meio pedagógico aos nossos pais. Às vezes de fazer, estou a generalizar, não é? Mas tipo, pá, não, isto não pode ser bem. Por exemplo, olha, o ano passado, só uma história muito rápida, o ano passado veio o meu padrasto, meu pai é de Cabo Verde, meu pai já não está entre nós, mas o ano passado, acho eu, levei a minha mãe e o meu padrasto, que é um tuga, tipo, à séria, 100%, a Cabo Verde passar férias. E a diferença, olha, está a acontecer, e a diferença dos preconceitos que o meu padrasto tinha, mesmo branco do norte, no início da viagem e no final. No início eu reclamava com tudo. Ah, bem, os pretos, não sei o quê. No final, é pá, adoro. No outro dia falámos ele. Pá, temos que lá voltar. Adorei. Fogo, que povo, não sei o quê. Portanto, eu acho que é um bocado essa cena. Tipo, é frustração mal direcionada, não é? Não tem sítio para onde sair. E alguma ignorância. Mas, mano, isso... Sim, sim. Portanto, eu tento não projetar tanto nas pessoas que acabam por seguir estes gajos. Pá, e tentar ter um bocado, se calhar, o que eles não têm. Que é um bocado... De, pá, vamos lá ter um bocado de calma e... Alex. Enfim. Sim, mas há um lado que é mais assustador, que é para além das pessoas de uma faixa etária mais avançada que a nossa, é muito mais assustador quando tu estás no Twitter e tu vês pessoas que são muito mais novas que nós e que subscrevem esse tipo de pensamento e ideologia. Mas eu quero focar no que é positivo no meio disto tudo e mandar um grande shout-out para a Catarina Martins e para António Costa, que tiveram muito bem na Assembleia da República. Na troca de... É verdade, vale a pena ver o que é que António Costa disse a este propósito. E aquilo que teve foi uma resposta à altura de um grande campeão nacional e de um grande jogador da nossa seleção. e que, de facto, é ter muito mal perder quando, depois de levar um baile do Quaresma, a única resposta que teve para dar foi dizer que, sendo jogador da Seleção Nacional, só tinha a obrigação de estar calado. Oh. António Costa, basicamente, a dar uma chapada de luva branca ao cabeça de geleia. Bom, segundo viral desta semana... Nuno Melo, eurodeputado do CDS, acusou Rui Tavares, do Livre, no Twitter, de destilar, aliás, ideologia numa aula de História e Geografia de Portugal, quinto e sexto ano, da iniciativa hashtag Estuda em Casa. Infelizmente, a acusação não tem motivo de ser, porque o Rui Tavares defendeu-se, Rui Tavares não deu aulas, mas foram as professoras da telescola que decidiram usar um episódio de um programa seu. O CDS aproveitou e questionou, aliás, o Ministério da Educação sobre o assunto. Mais um caso de fake news. Portanto, indica que a telescola não pode fazer uso de nenhuma imagem, porque será sempre um lance político. O tchugo do Nuno Melo também, com aquele cabelo de tchugo também. Eu acho que o CDS também acha um lance político celebrar o 25 de Abril, não é? Sim. E não celebrar o 25 de Novembro. É, claro. Sim, é tudo uma jogada política. Olha, então, avançar para o próximo viral. Todos contra o TDS. Virtual, sim, vamos isso. Segundo os dados recentes, os ataques informáticos cresceram 300% e a Interpol declarou que os cibercriminosos estão a aproveitar as atuais circunstâncias para se apoderarem de dados, cometer fraudes online e gerar o caos no mundo virtual. O caos. Sim. Há uma campanha difundida nas redes sociais com a hashtag Wash Your Cyber Hands, que tem como objetivo divulgar práticas de higiene virtual para evitar ataques que visam principalmente as pessoas em teletrabalho, as bandas, não está aqui a dizer as bandas, mas era só para fazer mais sentido para vocês, devido ao confinamento decretado em muitos países. Eu, na semana passada, tive um problema informático, que foi o programa que eu uso com mais frequência para gravar música deixou de funcionar, e tive que pedir, e também perdi festejos mega importantes, toda a história... Todos os festejos de Alva que eu tinha da vida, perdi tudo. Infelizmente, consegui. Perdi. O Dias também perdeu um disco a semana passada, por acaso. Acho que vou conseguir recuperar. Eu consegui recuperar, na boa. Falei com o pessoal da iPremium. Shout out iPremium. E ajudaram-me na hora. Yeah. E, ajuda a serem teus vizinhos, não é? Yeah, sim, exatamente. E pronto, e já tenho tudo de volta. Só não tenho a cena para fazer música, mas vou resolver. E ele avisou-me logo que, pá, agora com o confinamento está a haver imensa gente a ser atacada com malware. Se tiveres passwords do género Dalve é boeda fixe 123, muda essa password, porque... Vocês não usam... Eu uso uma coisa que é o LastPass, que gera passwords encriptadas, tipo de 20 algoritmos com algoritmos todos ao calhas, e dá para programar para ir mudando de vez em quando a password e coisas assim. Okay. Só tens de saber uma password para ter as coisas. Há pouco aconteceu uma coisa... Tem dois passos, tens teu telemóvel para... Estás a ver? O que é que te aconteceu, Fernando Alvim? Aconteceu aqui uma coisa um bocado estranha, que foi a minha câmara estava ligada sem eu a ter ligado. E o Alvim sai assim com o piroco de fora. Portanto, em breve virão ver a minha pila de fora aqui no... Mas a verdade foi isso que aconteceu. Torrents, big size dick, Fernando Alvim. Mas olha, se tiveres com alguém que trabalha, por exemplo, com cenas mesmo da Apple, eles têm sempre a câmara tapada, mano. Informáticos têm sempre a câmara tapada. Ah, eu também nunca tenho. Mas eu ia-te dizer, assim. Eu e a minha namorada temos uma agência de influencers e aconteceu-nos com alguns nossos e temos ouvido de pessoal a conseguir dizer as passwords das contas, é? Tipo, mas tudo, estás a ver? Como é que isso tem possível? Sido assim um bocado tenso, epá, não sei, não. Ou subscrevem uma porcaria qualquer e não estão a ver. Sim. E não estamos a falar de pessoal mais velho, estamos a falar de pessoal mais novo, bem mais novo até do que nós. Portanto, pá, eu, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar, qualquer tipo de programa, eu nunca tenho a net ligada nos computadores em que estamos a trabalhar, justamente, já, pá, nunca sabes o que é que pode estar a acontecer. Nunca. Isso é uma boa dica. Bons conselhos que estamos a ter neste programa. Temos aqui para o outro viral, e o outro viral é a pandemia virtual. Quem é? É o Paulo. Não, acabei de ler essa. Já, da pandemia virtual? Pois foi. Vamos às coisas. Tens razão. Curta-se aqui. Adorei. Pá, sério. Eu adoro isto, mano. Eu adoro isto. Isto continua igual, meu. Vamos agora. Eu às vezes penso que isto está no guião. Só para vocês saberem. Continua igual, meu. Olha, vamos lá. Curtas e grossas. Sou eu a ler a primeira. O nome que o empreendedor Elon Musk e a cantora Grimes escolheram para o filho recém-nascido é X-A-E-A hífen 12. Não é nome, A-E-A. É uma letra que é um A e um E junto. Ai, é então como é que se lê? Não sei. Então, ai, supostamente, o A12, então, X é o X, esse caractere lê-se Ash, e o A12 é correspondente a um avião que é o Archangel, porque voa bem rápido e não atira missas. Há boa teoria sobre o nome, mas acho que diz Sasha, acho eu. Bem, coisa é certa, ela vai sofrer bullying na escola, de certeza, não é com este nome. Calma, já mais uma vez. Ela vai ser dona da escola, não é? Saiu logo a notícia a dizer que no estado da Califórnia não é possível. Não é permitido, sim. E o nome acho que envolve uma variável, inteligência artificial e o nome de uma aeronave que é preferida do casal, portanto. Que é o Archangel, exatamente. Estás a ver? Só fala mal dos hipsters, mas olha este nome. Isto é pior, meu. É muito pior. Eles estão literalmente no outro planeta, não? Eles são tão cuzões, meu. Já viram? Ai, vamos pôr o nome. Já tive uma ideia. Vai ser de algoritmos e não sei o quê. Vamos pôr um nome de algoritmos. O que é que se passa com a Lama? Vai ser incrível. É melhor que Facebook. Em casa, não. Olhem outra. A Wired inglesa reportou que várias redes telefónicas estão a ser atacadas por incendiários que defendem a teoria da conspiração que liga o 5G à disseminação de coronavírus. Desde 30 de março, houve 77 ataques criminosos em todo o Reino Unido, com funcionários a relatar 180 incidentes de abuso físico e verbal. E queimaram coisas no Reino Unido também. É isto? Então, eles acham que o 5G é que está a causar o coronavírus. Mano, eu tenho amigos meus portugueses que mandam convites no Facebook para protesto pacífico contra o 5G e eu fico assim, opa, sério, meu. Fora amigos meus americanos que acreditam nessas cenas todas. Claro, mas eu tenho uma ideia para um projeto e tinha um gajo para filmar. Qual é a ideia? Pá, não quer contar porque é fixe. E basicamente tinha arranjado um gajo e ontem eu estava a passear o carro e pensei, pá, tenho que reavivar esse projeto. E fui ao Facebook e o gajo tinha tipo um post de teoria da conspiração super elaborado. Tipo, espero que ele não veja isto, mas pronto. Eu fiquei mesmo tipo, pá. Já não vou fazer com ele isto. Não sei. Tipo, eu não sei se. Estás a ver? Será que é assim tão mau? Tipo, o almoço de Páscoa com ele deve ser muito difícil. É isso que eu não sei, estás a ver? Tipo, ele a falar com ele de 5G. Ele a filmar bem, tipo. Ai, tão bom. Olha, vamos para o último. Última dica. O Twitter está a tentar diminuir as publicações com um vocabulário ofensivo. A alteração leva que se pense duas vezes antes de responder intempestivamente. Isto é, quando tu vais escrever, quando escreves um palavrão, tipo, foda-se, caralho, ele tem tipo um to pass, tipo, impede que a publicação seja automaticamente partilhada e procura que o utilizador tenha mais consciência. Posso fazer uma reflexão sobre o que está a dizer, não é? Mas impedir a disseminação de fake news, isso não vão fazer, né? Não. Parar com as fake news, isso o Twitter não vai fazer, não. Palhaço. Fake news, hashtag fake news. Não, falar o Twitter é brasileiro, eu falar assim. Sendo que serviços como o Polígrafo e coisas do género estão a prestar um belo serviço, eu acho, não é? Cada vez mais há ferramentas, não é só o Polígrafo. Aquela médica da Covilhã, que ajudou o coronavírus e a Mia Khalifa, que é tipo uma atriz porno, meu. Tipo, as pessoas caem nessa. Pronto, ok, o meu pai, por exemplo, o meu pai não tem que saber quem é a Mia Khalifa, nem eu quero que ele saiba quem é a Mia Khalifa. Ah, eu gostava que o meu pai soubesse. Devia de ser giro. Devia de ser giro. A Mia Khalifa é aquela fã do Guimarães. Sim. Mas o curioso aqui é quando tu absorves uma fake news e pensas que é verdade, não é? Que é o grande objetivo das fake news e depois tu próprio vais a saber, tipo, isto era mentira, estás a ver? Aí eu andei meses e meses a pensar que isto era verdade e agora percebi que eu próprio, não é? Tinha absorvido aquilo como uma verdade. Olha, a verdade é esta, estamos a acabar o programa. Queremos agradecer a Alex Alba Teixeira e a Ben, dizer a todos aqueles que estão a ver que tem um tema novo. Não é? Temos um tema novo e agora nós podemos passar o tema porquê? Porque se formos abaixo também não interessa, estamos a acabar. Mas em vez disso, vamos passar um vídeo com bispos, não é? Como é que é? Temos um momento que dá a pensar. Ah, ok. Temos aqui. Vamos lá. Sabemos que os tempos são difíceis. Sabemos que a edição é muito difícil. Estaremos sempre unidos a vós e ao que decidirem. Mas temos um pedido para fazer. Precisamos voltar a ir à missa. Que precisamos voltar à missa. Dia 4 de maio, abre o comércio local e lojas até 200 metros quadrados. Cabeleireiros, marinhos, livrarias, bibliotecas, etc. Tudo importante. A partir de 18 de maio, abrir as lojas até 400 metros quadrados, ou maiores. Os restaurantes, cafés, pastelarias e diplomáticos. Tudo importante, mas nada essencial. Nada essencial. Temos de dizer em conjunto quando eles disserem: vamos voltar à missa. Não podemos permanecer de colocamos à vossa disposição. Se o problema material, cumpram as normas de segurança. Limparemos os bancos das igrejas depois de cada missa. Não há seguras de qualquer supermercado. Vamos conseguir. Estamos à vossa disposição. Por favor, recuperemos o mais importante. Recuperemos o mais importante. Recuperemos a missa. Recuperemos a missa. Vamos voltar a ir à missa. Há aqui um padrão, não é? Há aqui um padrão. Sim. Há todo um padrão. Eu vi qualquer coisa pela primeira vez. Estas pessoas, não é? Eu estou a sentir aqui qualquer coisa. Eu aposto que isto é tudo da mesma igreja, provavelmente. Da mesma, ou seja, encontrou-se na mesma igreja. E será que é, tipo, na linha de Cascais que isto acontece? Aí eu acho. Não sei se é em Cascais. Não. Sim, é Neobeto. Neobeto. Olha, nós não temos mais tempo. Temos tudo servido. Do bem é um bom agora. Obrigado por terem vindo. Obrigado por nos convidarem. Yeah. Eu tenho pena que não tenham falado do rap da aula de inglês da telescola. Rapaz, já falamos há duas semanas. Mas é bom. Já falamos. Pode ser todas as semanas. Tenho que dizer com o Alex que em relação à telescola. Todos os momentos que têm sido partilhados, eu acho que são geniais. E geniais, eles estão a fazer um trabalho incrível, mesmo. É natural que as pessoas gostem com aquilo, mas que raio, eles estão a falar para miúdos, não é? É verdade. Eu curtia o ter uma professora assim, mano. Concordo, é isso. Eu queria mandar um shout-out, achei bué da bom. Não com este vídeo do ir à missa, mas com o rap das professoras. Vamos acabar com isso.